ponto de paredão, as novinhas enlouquecem. O grave tá batendo, o bumbum dela obedece. Sobe no paredão, a novinha mete dança. O grave faz tum-tum e o bumbum dela balança. Tum-tum-tum, desce, sobe, vem com a dança. Sobe bem com a dança. Tum-tum-tum-tum-tum, o bumbum dela balança. Tum-tum-tum, desce, sobe bem com a dança. Tum-tum-tum-tum-tum, e o bumbum dela balança. A todos os paredões do Brasil, muito obrigado. Toca a Zilda Ruana, solta o grave que o bumbum dela balança. Portal do La Rocha. No encontro de paredão, as novinhas enlouquecem. Paredão, as novinhas mete dança. O grave faz tum-tum e o bumbum dela balança. Tum-tum-tum, desce, sobe, vem com a dança. Tum-tum-tum-tum-tum, e o bumbum dela balança. Tum-tum-tum, desce, sobe, vem com a dança. Tum-tum-tum-tum-tum, e o bumbum dela balança. Eu disse tum-tum-tum, desce, sobe, vem com a dança. Aumenta o grave que o bumbum dela balança. Tum-tum-tum, desce, sobe, vem com a dança.